casa. Ela é a sua espada pra lutar contra o mal. Lutar contra o mal. Por onde quer que você esteja, em casa, no trabalho ou na igreja, não pode esquecer que a Bíblia é poder. Ela tem 66 calibres de fogo, e do princípio ao fim a Bíblia não nega fogo. Nunca se envergonhe da Bíblia carregar. Ela é a arma pra você guerrear. Não deixe sua Bíblia em casa. Ela é a sua espada pra lutar contra o mal. Lutar contra o mal. Lutar contra o mal. Contra o mal. Você esteja em casa, no trabalho ou na igreja, não pode esquecer. Não, não, não. Que a Bíblia é poder. É poder. Carrego no carro ou debaixo do braço. Posso esquecer tudo, mas da Bíblia não largo. Ela é a arma para eu guerrear contra as potestades que estão pelo ar. Bíblia em casa, ela é a sua espada pra lutar contra o mal. Lutar contra o mal. Lutar contra o mal. Contra o mal. Por onde quer que você esteja, em casa, no trabalho ou na igreja, não pode esquecer. Não, não, não. Que a Bíblia é poder. É poder. Ela é o caminho, a verdade e a vida. Nela a vitória já está garantida. Levante a sua Bíblia, porque ela é poder. Dê glória a Jesus pro inferno estremecer. Não deixe sua Bíblia em casa. Ela é a sua espada pra lutar contra o mal. Lutar contra o mal. Lutar contra o mal. Contra o mal. Por onde quer que você esteja, em casa, no trabalho ou na igreja, não pode esquecer. Não, não, não. Que a Bíblia é poder. É poder. Não deixe sua Bíblia em casa. Não deixe sua Bíblia em casa. Não deixe sua Bíblia em casa.